poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. João Gesta nasceu em Matosinhos em 1953 e mudou-se para o Porto aos 7 anos. Viveu nessa zona da cidade até aos 18. Dos anos de infância recorda as assimetrias sociais que lhe entraram pelos olhos adentro através, por exemplo, de alguns amigos de infância que andavam descalços ou que encontravam na escola a única refeição durante o dia, pão e leite. Esse enquadramento deu-lhe uma consciência social que, arrisco dizer, mantém até aos dias de hoje e também mais tarde a certeza de que, e estou a citar, o 25 de Abril foi um alívio, um respirar, a melhor coisa que nos aconteceu. Fim de citação. Frequentou a catequese desde a escola primária e mais tarde, por ser um filho rebelde, um colégio de padres. Talvez por isso, costuma dizer que acredita em Deus e na Revolução. Estudou na Faculdade de Economia, de onde saiu no terceiro ano por razões políticas, para ingressar no mercado de trabalho. Trabalhou como servente numa empresa de madeiras, foi subindo na carreira e acabaria por ficar ligado a esta área durante mais de 20 anos. Teve duas empresas, viajou o mundo fora, mas faltava qualquer coisa. E é aí que entra a poesia. O Café Piolho ou o Café Pinguim foram escolas de convívio, partilha de literatura, de poesia e fontes de conhecimento que João Gesta viria a aplicar mais tarde na profissão de programador. Deixa definitivamente o trabalho do comércio de madeiras no ano 2000 para se dedicar exclusivamente à cultura. Primeiro, com algumas experiências em bares e galerias de arte da cidade do Porto, depois, a partir de 2002, como programador do Teatro do Campo Alegre, onde assume a direção artística das Quintas de Leitura, esse caso raro de sucesso na literatura portuguesa que esgota mensalmente um auditório com bilhetes pagos para ver e ouvir poesia. É um homem livre, apologista da liberdade livre de que falava Rimbaud, e encontramos essa liberdade na forma como encara e programa os espetáculos de poesia. Não apenas um guião poético, mas um cruzamento de várias artes que se interligam e se acrescentam, onde também deve existir espaço para o absurdo e o inesperado. O mesmo inesperado que encontramos também nos seus poemas, porque João Gesta é também autor. Um poeta com vários livros publicados, que assume a vontade de mudar o mundo, mas sobretudo, como disse numa entrevista recente citando Mário Cesarini, uma vontade de transtornar o mundo. Não gosta do politicamente correto e muito menos do literariamente correto. Gosta da verdade das pessoas e da verdade na poesia, gosta do Benfica e gosta muito do Porto, a cidade que lhe está nas entranhas e que lhe faz chegar as lágrimas aos olhos quando reencontrada depois de vários dias de ausência. Quando for grande, quer ser ministro do ar e mar adentro. João, obrigada por aceitar o convite para participar no podcast do Poema Ensina a Cair. Já não era sem tempo, não é? Conversarmos sobre os seus poemas. É verdade, eu também agradeço muito a sua visita. Tínhamos estado a semana passada juntos, mas isto, digamos, é uma honra para mim. E dizer-lhe que me emocionou muito o texto. É um texto muito, muito, muito profundo e é, acho que é um retrato muito exato do que eu sou. Obrigada, João. Fala aí da minha infância. Fala aí desse enquadramento inicial do tempo do salazarismo. De Matosinhos, sim. Uhum. Isso era a escola de anos 60. De resto, a escola, e é para nos rirmos os dois, chamava-se Escola da FNAT. Federação Nacional de Alegria no Trabalho. Ora, isto cheira imediatamente a salazarismo, Claro, para não lhe chamar outra coisa pior, não claro. é? Pronto, e era uma mistura de crianças, digamos, de pequena, média burguesia, com pessoas que viviam muito mal. E então lembro-me perfeitamente de, no Natal, assim, os que tinham mais, assim, mais posses, que os pais tinham mais posses, levávamos agasalhos e levávamos sapatos para os meninos mais carenciados. Isso criou, em mim e criou entre nós laços fortíssimos e a ideia logo de que seguramente o país estaria mal. Logo em pequenino eu percebi logo isso. Havia Está aqui qualquer coisa qualquer de coisa errado. que não bate. Como é que é possível esta disparidade social? Isso foi marcante, mesmo quando depois passei já para uma escola um pouco mais sofisticada e depois andei, como diz, e bem aí, andei no Alexandre Colano, onde tive colegas ilustres, desde logo o Rui Reininho, que era uma figura extraordinária, que todos nós tentávamos copiar. Ele era realmente era um líder, era Porquê, uma pessoa João? Porquê é que o fascinante. tentavam Ah, copiar? pela Ele era já estética. na altura diferenciado de alguma maneira? Diferenciava-se? No próprio vestuário, um homem requintadíssimo, sempre com aquele charme. E já não falo depois do charme, já 5 ou 10 anos depois, do Rui Reininho entrar no piolho e a destroçar tudo que era coração, mas delas e deles, a destroçar aqueles corações todos. Só havia um que, de certa maneira, e vou revelar uma coisa muito interessante, que também o fazia sem saber. Sem querer, porque o Rui, não sei se tinha consciência disso, que era o grande poeta, faleceu recentemente, o Manuel Rezende, Ah, o que Manuel também Rezende. nós encontrávamos todos no Piolho. Aquilo era por mesinhas e mesas também, depois do 25 de Abril, e um bocadinho antes do 25 de Abril, também mesas com um grande pendor ideológico. A mesa Ativista até, não é? ativista, a mesa onde estavam os da UEC, os comunistas, a mesa dos que era a grande abundância no piolho, dos maoístas com as suas coisas todas, uns de umas linhas, outros de outras linhas, o Pedro Batista, o Pacheco Pereira, portanto, todas essas coisas, essas facções nos maoístas, e uma mesita mais discreta, porque sempre fomos meia dúzia dos trotskistas, onde eu me. Onde o João se Que era incluía. já o início da LCI. Que depois iria dar o bloco, também iria dar o bloco de esquerda. E mas Dessa tinha experiência, João, também, não sei se visse ali numa entrevista sua, desses anos, desses cafés e dessas memórias, ainda antes do 25 de Abril, também julgo ter havido alguma confusão até com a polícia, não ai é? Às vezes a polícia entrava e sim, era, olha, aquilo não era. junto do Piolho, que era onde nós parávamos. Havia o quartel do Carmo. E o quartel do Carmo saía volta e meia, quando havia manifestações de estudantes, com os cavalos e, por vezes, tentavam entrar de cavalo, pelos próprios cafés dentro. E Uau, nós isso é que era ter defendíamos, atitude. heroicamente, sabe, daqueles açucareiros muito pesados que havia às vezes no início Sei, da. Nós sim. atirávamos aos pobres dos animais, que não tinham culpa nenhuma, porque as principais bestas iam em cima, não estavam em baixo, não é? E os cavalos espavoriam-se, iam à vida dele, mas era lembro-me de um refinadíssimo fascista, um capitão Braga, que era odiado por nós e que organizava as tropas para nos baterem durante as crises académicas, 69. Ou seja, quando o João é um jovem adulto, está na Sim. faculdade, frequenta estes cafés, Sim. a poesia está na sua vida, creio que até dizia que o Piolho era género a sua segunda casa, estava Sim, lá a minha sempre, não segunda é? casa. É quase como que uma confirmação dessa consciência de que falávamos há pouco, da infância, não é? Dessa consciência social, das desigualdades, Claro. do trabalho que havia para Sim, fazer, sim. também do alimentar de um sonho, não Sim, é? De sim. mudança, logo. Ou sei, na faculdade, muito mais. Eu estudava numa faculdade, vamos dizer as coisas, chamar as coisas pelos nomes, verdadeiramente de elite. Faculdade de Economia do Porto. Só havia uma faculdade no país de economia, que era no Porto, curiosamente. E porquê? Porque o capital económico, nesse tempo, estava no No Porto. Porto. O que parece estranho, mas não é. As sedes dos grandes bancos, o banco Pinto Magalhães, por exemplo, o banco Borges Irmão, a sede era no Porto, o próprio BPA, a sede era no Porto, e os meus professores davam aulas na faculdade e depois iam fazer os seus ganchos como economistas no, no, no, nos, nos bancos, o que se traduzia muitas vezes em alguns deles eram uns refinados reacionários. Com algumas honrosas exceções. Olha, o extraordinário professor Armando Castro, um velho comunista, foi meu professor em economia, e o Miguel Cadilho, que era um homem, apesar de tudo, foi meu professor, era um homem culto, e eu gostava dele. Apanhei o Fernando Teixeira dos Santos, um homem de esquerda também, o Daniel Bessa, veja-se lá, era um homem de esquerda na altura, e portanto também me cruzei com gente muito boa. Mas digamos que a maior parte dos meus professores eram profundamente reacionários. Foi por isso que saiu. Foi por isso que saí, porque depois dá-se o 25 de Abril e há ali um salto ideológico que eu achava profundamente ridículo. Até aí estudávamos como maximizar os lucros dos empresários, não sei o quê. E de um momento para o outro vi-me a estudar, mas quase de uma forma imposta, o Capital de Marx e não sei o quê. Ora, não me interessava também uma faculdade com uma carga Ideológica ideológica tão tão, acentuada. tão acentuada. Para isso, inscrevia-me diretamente no Partido Comunista, não é? Não precisava de andar a pagar propinas, na faculdade. Transmiti isso ao professor Armando Castro. Ele tinha uma outra queixa, também sobre a minha maneira de funcionar na faculdade e do meu grupo, que ele achava profundamente anarquista e anarquizante, e disse mesmo que achava que mais tarde ou mais cedo, na altura, o COPCON ia entrar pela faculdade Uma dentro e faculdade que ia dentro. fechar a faculdade. Eu disse: Se a professor, estou a contar isto pela primeira vez, que não seja por isso, a partir de amanhã, pelo menos o João Gesta não o irá mais perturbar, até pelo respeito, que tenho por si, que tenho pelos militantes do Partido Comunista, isso tudo. E fiz lá grandes amigos, o Joaquim Pinamora, o Viriato Pinamora, de quem ainda sou amigo, e portanto, e muita gente de quem ainda sou amigo, mas achei que estava realmente a mais, Não. sabe? E era também uma época de muita loucura. Estamos a falar do pós-25 de Abril, Prec. 76, 77, e portanto era uma loucura. Não era o sítio certo Para o João para eu estar a estar. estudar, de resto. Nessa altura, João, dessa loucura fazia então também já parte a poesia e a presença da poesia na sua vida no Café Piolho. Sim. Mas antes de irmos aí, até das primeiras experiências como programador, eu queria perceber. Quando é que o João foi, digamos, tocado, impactado pela poesia das primeiras vezes? Se se recorda disso, foi na escola, foi com livros que tinha em casa, como é que foi? Sim, nós tínhamos a minha família, tinha da parte do meu pai, era uma família com uma forte componente. O meu avô era brasileiro e tal, e havia aos domingos, entretanto eles passavam, faziam temporadas numa casa que tinham em Matosinhos, e depois em Manaus. Digamos que vinham passar o verão a Matosinhos e viviam em Manaus, e depois, a partir de uma certa altura, passaram-se definitivamente para Matosinhos, que foi a casa onde eu nasci, e onde, frequentada por gente muito interessante. Olha, um deles, o João Guedes, o ator, o Augusto Gomes, o pintor, portanto, gente de bem, um pouco como se dizia, como a minha avó dizia, gente do reviralho. Por exemplo, não me lembro agora como. Era uma militante muito muito importante, uma senhora muito importante do Partido Comunista, o que levava, e eu vou já à parte da poesia, o que levava à volta e meia, a PIDE, entrarmos pela porta dentro, e tive alguns familiares que sofreram, amargamente, isso. E então havia ao domingo umas tertúlias onde, obviamente, também eram lidos também já Poemas. alguns Uau, poemas, mas e isso não é em qualquer casa as portuguesa, pessoas João, que há tertúlias tocavam. ao domingo onde se lê poesia. Sim, Isso já é um caldo, digamos, para crescer interessante, não é? Era um pouco aquela costela brasileira. O Ah, meu sim. avô tocava muito bem piano. De resto, fez depois, durante algumas temporadas, no Constantino Neri, no teatro de Matosinhos, tocava em tempo real os filmes mudos, e ele Ah, tocava sim. tocava piano, de modo que vem daí. Mas verdadeiramente, onde eu me comecei a interessar mais por poesia foi no Piolho, em que havia uma mesa ilustre, olha, com o Manuel António Pina, com o Eduardo Paes Barroso, com o próprio Manuel Rezende, e eles tinham uma revista que eu não me lembro agora o nome, já lá vão muitos anos, e que era uma revista muito, muito importante. E de vez em quando aconselhavam-me, diziam: "Ó, Gesta, vai ali ao Unicep", que era a livraria em frente ao Piolho, e Espreita compra este isto, livro. espreita isto, e coisa. E muitas vezes, e lembro-me que até eles diziam: "Bem, olha, compra, se não o conseguires roubar, compra". Isto é uma coisa muito uma coisa muito, muito divertida, e eu normalmente era assim um bocadinho burguês, e muito, de uma maneira geral, pedia o dinheiro em casa e E comprava, comprava sim, de uma maneira de uma geral, maneira geral, salvo raras exceções, salvo raras que exceções, certamente valeram a pena essas e que raras exceções, não é? valeram a Imagino pena que sim. sempre. Não, andava sempre ali, naquela altura, muito à volta do Herberto Helder, como é evidente, do António Ramos Rosa, do próprio Nuno Judice, que estava a publicar os primeiros Poemas. livros, a Crítica Doméstica, do Paralelepípedo, e a noção do A poema. noção do O Nuno poema. Judice era um poeta muitíssimo popular entre, digamos, a estudantada toda do Piolho e o Ramos Rosa. E o João, nessa altura, era daquelas pessoas, daqueles jovens que andam, carregam sempre um livro de poesia ou têm sempre por perto, por Tinha, causa do piolho. olha, Era até, daquelas pessoas que saem à rua e levam os livrinhos, olha, pelo sim, pelo até não? se vai rir comigo, sim, de uma maneira geral, na sacola. Uma outra coisa, por exemplo, podia ser perfeitamente a poesia toda, do Do Herberto Helder, Herberto. ou o Judice, e isso agora é para nos rirmos os dois, a Revolução Permanente do Trotsky. Ah, Ah, pois, porque ou seja, isso ora bem. fazia parte do meu. Eu tinha uma admiração extraordinária pela vida, e até depois pelo que ele sofreu, por aquela besta do Stalin, que o perseguiu até ao México, e que depois só descansou quando lhe acertaram com um sacho na cabeça. E, portanto, o Trotsky era uma pessoa extraordinária, cultíssimo, um homem cultíssimo. Dir-me-ão, os meus amigos maoístas, e: "Ah, sim, mas houve ali também coisas que ele não fez bem". Pois houve, mas era um homem, sim, claro, a revolução que ele abafou, a Revolução de Kronstadt, isso tudo. Houve coisas que se podem apontar, mas era um homem cultíssimo, de modo que o meu coração balançava sempre entre, digamos, o Herberto Helder, ou o Judice, ou o Ramos Rosa, ou coisa, E e o o Trotsky? Trotsky. E o Trotsky? Só muito mais tarde é que me deixei disso. E, no entanto, encontrei alguns líderes colegas da LCI, homens extraordinários, a quem devo. Um era professor de filosofia na faculdade de letras. E ainda agora, não vou dizer o nome, mas agora, ainda agora há um prestigiado editor, de uma editora de primeira linha nossa, que era autodirigente da LCI, a quem eu muito devo. Ainda no outro dia lhe pedi um favor e ele continua a mesma pessoa Amável extraordinária e amável que era disponível. nos anos 70, e portanto, enfim, João, é o imagino. Francisco Val, Ah, pronto. pronto, Francisco Pronto, Val da Francisco Relógio Val, da d'Água. Relógio Da d'Água, Relógio pronto, que é d'Água. um homem extraordinário. Imagino, João, que com tantos anos tão perto da poesia, o João nasceu em 55, Sim. portanto, estamos a falar. 53, ainda sou 53, mais peço velho que desculpa, isso. 53. Estamos a falar de uma relação com a palavra poética muito precoce, porque se começou no piolho, era Sim. jovem Sim, adulto, muito portanto já jovem, são sim. muitos anos. Imagino que tenha sido difícil fazer esta escolha destes 10 poemas para conversar comigo, ou seja, são 10, são se calhar estes 10 hoje, mas se falássemos para a semana seriam outros, não Eram é? outros, como é evidente, mas estes 10 são poetas que eu muito, muito admiro e que são lidos estes próprios poemas que eu escolhi com muita, muita, muita frequência nas quintas de leitura. O João São faz sempre isso, não é? Às vezes faço. repete Ai, repito muito, muito, não é? muito, muito, muito, E tem a muito. ver com o facto de gostar particularmente daquele poema e, portanto, como o público vai mudando, de o querer mostrar, Sim. partilhar a beleza desse poema com um público Com um diferente. público Será por diferente, isso? que depois no fim me diz: Gesta, repetiste aquele poema, mas é tão maravilhoso. Isso sucede então com coisas do Cesarini, coisas do Assis Pacheco. Isso sucede a toda. Porque isso acontece, João, ou seja, o espanto reencontrado com um poema que já conhece, ou que conhece, vamos falar de seguida já do Cesarini, um poema que conhece há 20 ou há 30 anos, acontece-lhe o espanto reencontrado quando o lê pela 20ª vez o mesmo Sim, poema. Acontece-lhe. e relê-lo e lê-lo já de outra maneira e ver outros saltos no desconhecido. Sim, o poema não é, de resto, eu também escrevo, não é o que está, não é importante o que está escrito, é importante o que depois o leitor apodera-se do livro e vê lá absolutamente o que quiser. Desde o momento que o livro está ali na prateleira da FNAC, as pessoas podem servir-se daquilo. É mesmo isso, Como da quiserem. forma como quiserem, e ler aquilo da forma que muito bem entenderem. É muito apologista, João, arrisco dizer, desta liberdade de que falava neste texto inicial, que o Rambo fala, a liberdade livre, mas também esta liberdade aplicada à forma como a poesia é consumida. Ou seja, o Sim. João, arrisco dizer, não é nada apologista da ideia de que a poesia é só para alguns, uns iluminados, uns que estudaram literatura. O João entende esta relação de proximidade com os poemas de uma forma muito democrática, não é? Sim, e aliás o público das quintas de leitura, que felizmente não, ainda não nestes 20 anos, eu já levo 19 anos de quintas de leitura, mas na realidade o ciclo já tem 20 anos. É um público muitíssimo, muitíssimo heterogéneo. E o que me orgulha, de certa maneira, é que muitas vezes já vejo os filhos de Que velhotes interessante como eu isso. a virem e a dizerem que gostam de coisas que a mim não me passa na cabeça Que gostem. que possam gostar. Olha, ainda neste último recital, falei com algumas pessoas que ficaram bastante, bastante fascinadas com aquele poema do Gedeão. Olha, eu nunca, nunca imaginei do Luísa Salva Calçada, não sei quem, que eu ouvia isso há 20 anos atrás, até dito belíssimamente pelo Mário Viegas e não sei o quê, eu nunca pensei que as pessoas ainda se pudessem encantar ou fascinar com um poema do Gedeão. Mas, por exemplo, os jovens que estavam lá, duas coisas interessantes: não conheciam e gostaram, e gostaram, e gostaram imenso. Pronto, e Como é que o depois. João sente essa responsabilidade bela, é uma responsabilidade de beleza, Sim. de apresentar a poesia a tanta gente nova? Dizia-me há pouco, já são quantas pessoas passaram pelas quintas nos últimos 19 anos, João? Ai, passaram mais de 50 mil. Isto Pronto. parece, isto é quase o estádio. É quase o estádio ali das Ali Antas do das Dragão. Antas, Se num derby, numa juntássemos, coisa, num sim, jogo. passaram mais de 50 Então, mil não pessoas. temos ideia, mas certamente Sim. uma grande percentagem Sim. dessas pessoas terá passado a ler poesia ou a ver a poesia com outros olhos Sim. depois de ver umas quintas de É. leitura. Como é que o João intimamente sente essa responsabilidade bonita, que é também um legado, no Sim, fundo? sim. Olha, bem, sinto com alegria. Conto-lhe uma história que é mais recente, mas que me impressionou muito. Nós trabalhamos enfim, no foyer do teatro, fazemos sempre um convite a uma livraria da cidade. Ora é poetria, ora é A flâneur. flanar. E que é também, de certa maneira, o nosso tributo, o tributo enfim, do programador e da Câmara do Porto, ao trabalho extraordinário que essas livrarias Claro. têm feito no Porto. E o poeta convidado era o Carlos Barros, José o Carlos Zé Carlos Barros. Barros, Sim. que é Do um poeta Algarve. extraordinário do Algarve. E as pessoas não conheciam de todo. Não conheciam, e no final compraram, que é o que a livraria tinha para vender, 50 livros do José Carlos Barros. Uau! Para ver O o que contributo, não é? é extraordinário. E sucede muito isso com, olha, outra poeta que vendeu da primeira vez que esteve lá e que vendeu tudo que havia Cá cá fora. fora foi a Gorgona. A As pessoas Gorgona ficaram Angel. surpreendidos com aquele universo, de resto, com a forma extraordinária como a Gorgona comunica. De resto, é uma poeta extraordinária, mas olha, dou-lhe mais exemplos. A primeira aparição nas quintas de leitura da Cláudia R. Sampaio foi Grande poeta. estrondosa, foi estrondoso. Foi Eu absolutamente. sei que o João, inclusivamente, para falarmos também aqui, temos de passar aos poemas, mas antes, para falarmos também aqui do seu lado de autor, inclusivamente, depois de uma das sessões das quintas de leitura com a Cláudia R. Sampaio, chegou a casa e escreveu cinco ou seis poemas, dado o impacto dessa sessão, o facto dela se apresentar ou se revelar tão avassaladora, e o João Sim. chegou a casa e teve de escrever. Sim. Cheguei a casa, escrevi isso, está publicado, até está publicado aqui neste livro, neste penúltimo livro Uma que folha saiu na nos coleção, dentes. que saiu na coleção do Walter, mas eu senti-me sobretudo conhecer uma figura tão fascinante. Sabe, ali na Cláudia, vamos dizer as coisas em bom português, não há tretas. Aquilo sai-lhe lá de. Goste-se ou não se goste, isso a poesia é assim. Olha, outro exemplo. Daniel Maia Pinto Rodrigues. Como sabe, o universo poético está completamente dividido em relação ao uns, é um poeta. Ah, gesto, é um poeta kitsch, é um poeta. Isso não tem. Não ficará para a história. Outras pessoas são as sessões aqui no. Ele é muitíssimo mais popular aqui no Norte. As sessões com o Daniel Maia Pinto Rodrigues das Quintas de Leitura esgotam de uma forma Bom. avassaladora, porque há no Daniel uma componente muito naif, É verdade. que não é estudada. Não é artificial, existe na poesia dele e depois, para as pessoas que ainda não repararam, um subtil humor. E isso é uma componente muito, muito forte. De modo que é divulgar, olha. O João fala disto, está assim com um ar, as pessoas não estão a ver a sua cara. O João está assim com um ar, assim humilde e modesto, como se fosse uma coisa muito normal, pôr centenas e centenas de pessoas a ler poesia, comprar poesia. Sim. Não é assim tão normal, porque a poesia entendida, João, não tem essa percepção. Assim, quando pensamos na arte em geral, a poesia é entendida como uma coisa às vezes complicada, de nicho, elitista, não tem essa percepção de que ainda hoje há pessoas, se calhar não, porque como faz Sim. este trabalho, diz, ah, tu gostas de poesia, ah, mas a poesia não é muito complicada, não tem essa. Não, até dizem uma coisa pior, é um bocadinho chato. Pois, Pois. e as pessoas, sabe, isto vem um pouco da tradição muito atrás, em que realmente os recitais de poesias, de cá para nós, que felizmente nos ouvem, era uma grande seca. Iam ser Eu, maçadores, não por é? muito bem, eu lembro-me, eu às vezes ia com o meu pai, e aquilo tinha umas marcações profundamente rígidas, eram pessoas extraordinárias a ler e liam, e que bem que liam, mas aquilo era uma coisa de uma certa Atmosfera, austeridade, não uma é? atmosfera muito. E Pesada. pronto, e no fundo, se as quintas de leitura trouxeram alguma coisa de novo, foi, para já, desacralizar a poesia, tirar os nossos grandes poetas dos altares. Eu não acredito nada que o Herberto Helder ou o Cesarino quisessem estar ali no altarzinho da Igreja dos Congregados. Francamente, acho que não queriam. E preferem que as pessoas os Os leiam leiam. bem ou mal, ou assim assim, e que os percebam bem ou mal, ou assim assim. Penso que eles não se importam absolutamente nada, nada, nada com E isso. depois há o outro lado, que é esta interdisciplinaridade que o João propõe às pessoas E era mensalmente. isso, e era cruzar a linguagem profunda e importante dos nossos poetas com outras linguagens artísticas, por exemplo, o movimento, a dança. Eu lembro-me de pegar num poema do Cesarini e o mostrar a uma importante coreógrafa nossa, e ela dizer: Gesta, sim senhor, isto é magnífico, eu acho que não, contudo, acho que não percebi bem isto. Eu dizia: E não conseguias cruzar através dos teus movimentos, isto, traduzir isto em movimento, ou então não traduzires, e se não gostas, rejeitas, mas consegui. Ela disse sim, mas seria um exercício bastante difícil. A verdade é que fez muito bem, e aquilo, tal como o poema em causa, notei que lhe saiu das entranhas. Havia ali um misto de raiva, do género: caramba, estou a fazer isto, acho que não percebo muito bem se estou a fazer bem, mas. E foi extraordinário. Houve uma grande entrega. E foi, Isso bem, nota-se. com a música é normal que a poesia se vá cruzando. Já é menos normal, olha, ainda viu esta semana passada com o Novo Circo. Novo circo E foi extraordinário. extraordinário. Muito, A muito rapariga bonito fez aquilo mesmo. muitíssimo, Muitíssimo muitíssimo bem, bem. E muitíssimo. nós saltámos imediatamente de uma rapariguinha jovem que estava pendurada pelos cabelos, imediatamente para a abertura do recital, em que muitos no de nós, no nosso cotidiano, é assim que estamos pendurados pelo cabelo. Ao mais pequeno descuido, malhamos cá embaixo, sem seguranças sociais, sem não sei quê, sem não sei quê. Os artistas é assim que estão, pendurados. E qualquer coisinha que falhasse, não sei se reparou que aquilo tinha uma maquineta que era manipulada por aquilo que se chama um motor humano. Era um Um rapaz que estava rapaz. escondido, e ao mais pequeno falhanço, a rapariguinha malhava cá embaixo, e ia-se magoar muito. E é, no Portanto, é um fundo, equilíbrio é instável um em equilíbrio palco que instável traduz que o equilíbrio traduz instável da cultura da cultura, do e artista. outras Nós não profissões. contamos nada, somos números. Os nossos governantes põem à frente da cultura funcionários públicos, pessoas que não têm a mais pequena, funcionários públicos, e às vezes é pior, porque há extraordinários funcionários públicos, é mais funcionários do partido, que isso ainda é pior. E nesse sentido estamos desprotegidos na cultura, Na na cultura. cultura. Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. João, falámos já mais do que uma vez do Cesarini e é do Cesarini o primeiro poema que o João traz. Chama-se Ode Doméstica. Eu já vou perguntar-lhe porque é que escolheu este. Quer ler ou leio eu? Não, não, queria que, para não o estragar, que lesse. Tem um verso muito, muito conhecido e muito bonito. Eu gosto sempre dos clássicos, porque por alguma razão são assim. Então, diz assim: tudo no teu sorriso diz que só te falta um pretexto para seres feliz. Uma querela talvez chegasse, ou um pequeno pastor que passasse na estrada com suas ovelhas. Um riso, um pormenor que no momento se pousasse e o tornasse melhor. Eu vou pensando em coisas velhas, sem sombra de desdém, na vida, naquele lampejo fugaz que o teu sorriso já não tem e que é do passado, porque a nossa grande sabedoria não soube tratar ente tão delicado e declina o dia, o pequeno pastor já não vem. Mário Cesarini. Porquê este poema, João? Poderiam ser todos os poemas do Cesarini, que eu gosto muito. O livro do Cesarini que mais me marca é A Pena Capital. Uhum. E eu resolvi socorrer-me da Pena Capital para escolher este poema. Gosto muito disto da vou pensando em coisas velhas e que é do passado, porque a nossa sabedoria não soube tratar entre tão, tão delicado. Se reparar, isto é um poema em que ele, verso a verso, é feito com pinças. Uhum. Isto parece que cada um ele colocou, foi buscar uma prateleirazinha que tinha lá e foi colocando, fazendo uma espécie de um cadáver ex-qui, com pinças. Uhum. É extraordinário. E depois esta ideia magnífica que não devemos nunca renegar o passado, e que à medida que nos revemos e que repescamos o passado, no fundo é o futuro que estamos a construir. E há esta relação, vou aplicar uma palavra um bocadinho horrível, esta relação dialética entre o passado e o futuro, que é fascinante. E o Cesarini, de resto, todos os surrealistas têm essa compreensão do mundo que me fascina muito. O António Maria Lisboa também a tinha. Sim. Outro poeta, o António Maria Lisboa. O João gosta então particularmente do surrealismo. Tem também a ver com isto que falávamos no início, no texto que eu li, com este carinho também pelo absurdo e pelo inesperado, este acolher de ideias que não estão à partida pensadas ou que não são esperadas. Isso. À partida. Gosta também de aplicar o surrealismo ou as ideias subjacentes ao surrealismo na sua programação, seu trabalho? Sem dúvida, o absurdo. Ainda no outro dia as pessoas acharam muita graça porque havia um momento muito intenso. Já não me lembro exatamente quem era o poeta, lembro-me quem era, Jorge Sousa Braga, e eu resolvi fazer passar atrás do palco uma bicicleta que, por acaso, era, cheguei lá bem disposto, normalmente, e disse à menina da direção de cena: sabes andar de bicicleta? E ela: sei, João Gesta, sei. Mas porquê? Porque vais andar, vais em determinado momento que tu achas que é o momento certo, quando ouvis qualquer coisa que gostas, atravessas o palco de um lado ao outro de bicicleta. E as pessoas estavam a ouvir o poema de João Sousa Braga, e de um momento para o outro passou a menina com o cabelo vermelho, que é a minha diretora de cena do Campo Alegre, de bicicleta, muito feliz, porque também estava a atuar, estava em cena no recital, e as pessoas disseram assim: ah, mas, João, as pessoas ficaram espantadas. As pessoas ficaram, dizem assim: ele é assim, está a ficar um bocadinho senil, é um bocadinho maluquinho, é um misto de tudo, referindo-se obviamente ao programador, deixá-lo para lá e tal, ele também não vai estar lá muito mais tempo. Mas não, porque o João tem esta abordagem desde sempre nas quintas, e por isso é que lhe pergunto: o que é que acha que o absurdo acrescenta? Aí acrescenta, é tal história que o Cesarini transformar o mundo, Transtornar. transtornar o mundo. Tornar as águas, agitar as Nós águas, não é? devemos, claro que temos que estar unidos para transformar. Há muita coisa para transformar. E temos, através também do mundo, que nos transtornarmos uns aos outros. Porque senão o nosso cotidiano, mesmo em casa, é uma chatice pegada. Chegamos a casa e vamos discutir o quê? Que de inverno as contas da EDP são terríveis. Não, não, nós temos que encontrar componentes que nos transtornem e que nos façam feliz, porque digamos, é uma transformação para melhorarmos as nossas vidas e E a os transformação não nossos. se faz sem transtorno, é Não, não isso, se faz João? sem transtorno, não. E o transtorno é trazido, em Olha, alguns casos, pelo e não absurdo. se faz também sem salto no desconhecido. Qualquer artista que seja demasiado racionalista e que dê o passo a passo, tudo muito pensado, eu desconfio muito. Olha, desconfio muito da poesia que sai dessa gente, e normalmente não gosto, não gosto, não Gosta mais gosto. da poesia Gosto que mais daquilo que. sai, Não, e que até. o que o João acredita que sai de uma forma muito espontânea e Sim, quase inevitável, não e é? que leio o livro todo e digo assim: pois, João Gesta, olha, isto é um problema, não percebi nada, mas isto é extraordinário. Eu gosto muito dessa ideia. Não é o primeiro convidado do podcast que fala. É muito interessante essa ideia, eu É. acho. Não é o primeiro convidado do podcast, deste podcast, que fala. Nisso, creio que foi o Alberto Manguel que, a propósito do Bateau Ivre do Rimbaud, do Barco Bêbado, que disse: é um poema belíssimo, ainda hoje o leio e não percebi tudo, mas não faz mal. Não faz mal, Eu pois. acho muito interessante essa Sim. ideia, não é? De Não, não. ouça, e se acontecer isto que eu lhe disse, de até não perceber tudo já não é mau, mas não Não perceber perceber nada. nada, há um exercício fascinante, sabe, que é começar outra vez e ler, e vai-se encontrar uma nova componente qualquer, e vamos começar a partir de uma certa altura a unir as pontas e a dizer: olha, sucedeu-me isso um bocadinho com a Cláudia. O meu Eva primeiro Sampaio. impacto com a Cláudia, há agora uma jovem poeta que eu estou felicíssimo porque vamos tê-la em outubro lá, é uma estreia nas Quintas de Leitura, que é uma poesia bem difícil, que é a Andreia Cefaria. Andreia É Cefaria. fascinante. Muito boa poeta. Do Aliás, Porto, uma poeta e do é do Porto. Porto, é. Aliás, devo-lhe dizer que acho, agora vou dizer uma coisa um bocadinho que as pessoas se calhar não vão estar de acordo, que nos não é novíssimos, eu não gosto nada dessa história dos novíssimos, é da nova poesia Poesia portuguesa, portuguesa. está mais bem. Repare que este Servida vai aqui com As as aspas. comas todas, com as aspas todas, no feminino do que no masculino. Muito Eu acho interessante. que Muitas Uma vozes linha femininas muito, muito ótima. importantes Sim, a temos publicar agora, não é? agora a Francisca Camelo. Camelo, falámos há pouco na Gorgona, Gorgona. a Filipa Leal, magnífica, a Marshall, sei lá, Rosalina, sim, a sim. Rosalina, tão bem. Olha, sou dos Parolos, porque é assim que alguém me chamou, que gostam da Matilde Campilho. Chamaram-lhe Parolo por isso. Sim, chamaram-me Parolo e eu fiquei um bocadinho, e disse o seguinte: pois, vais ao livro dela e retiras com facilidade 6 ou 7 ou 8 grandes poemas. O que é que queres mais? A sua próxima escolha, João, é de um poeta de que eu gosto bastante, contemporâneo, português, o José Miguel Silva. Eu acho que ele é um poeta talentosíssimo e gosto muito deste poema também, que de facto faz uma ponte com isto que tínhamos que de que falámos há pouco, que tem a ver com as condições das pessoas, as condições de vida, sociais. Quer ler, João? Posso ler, chama-se Queixas de um Utente. Pago os meus impostos, separo o lixo, já não vejo televisão há 5 meses. Todos os dias rezo pelo menos 2 horas com um livro nos joelhos. Nunca falho uma visita à família. Utilizo sempre os transportes públicos. Raramente me esqueço de deixar água fresca no prato do gato. Tento ser correto com os meus vizinhos e não cuspo na sombra dos outros. Já não me lembro se o médico me disse se era esta receita é indicada para salvar o mundo ou apenas ser feliz. Seja como for, não estou a ver resultado nenhum. José Miguel Silva, adoro-te. Eu estou aqui. Faço estas coisas. Eu até rezo. Eu vou. E isto é extraordinário. Uma vez por ano, a Fátima. O João? Sim, vou. Sinto-me bem. Faz-lhe bem. Chego lá, sento-me naquela catedral nova, que é luxuosa, lá com os ouros e não sei o quê, mas eu não ligo nada a isso. Sento-me, olho para a cara das pessoas que estão lá, com todo o respeito, e que provavelmente passaram as passas do Algarve para estarem lá a pedir alguma coisa à Nossa Senhora. E isso, aquela energia tão positiva faz-me muito, muito bem. Sai de lá. É uma coisa de sair mais apaziguado. Sai de lá maravilhoso. Fico sempre e fico de um dia para o outro, não é? Daquelas coisas a fingir que vou a correr, não sei o quê. E portanto também faço aqui, rezo, só não rezo com o livro no Boa joelhos. Fátima, com o livro no joelho. E faço estas coisas todas bem feitinhas, separo aqui os lixos. E também não está a ver. E não estou a ver, não estou a ver resultado. Por isso e, portanto, é que acabou a leitura do poema a dizer exatamente, José portanto, Silva, José Miguel Silva, adoro-te. És um grande, grande, grande é poeta. Mesmo um grande e isto, poeta. Este era o poeta, era o poema que eu gostaria de ter escrito alguma vez. Só que não lhe chega aos calcanhares. Portanto, isto é um grande poeta, sim. O João isto também é um já disse poeta. Isso numa entrevista que eu tive a oportunidade de ver sua em relação aos seus poemas, que é: uma vez que trabalha com a poesia dos outros há tantos anos, com recitais poéticos, que conhece muitos dos poetas contemporâneos e também trabalha com os poetas do cânone, os grandes poetas portugueses mais antigos, muitos que não estão entre nós, ou seja, está no meio de poesia muito boa há tanto tempo, que isso o inibe de escrever às vezes, do género, o que é que eu vou fazer agora depois disto? É sim, isso? Sim, claro. Ouça, Raquel, ao lado de um José Carlos Barros, de um José Miguel Silva, de um, sei lá, de um Manuel de Freitas, não sei o quê, um tipo sente-se uma pulga, nem é um pulguedo. Modo que eu escrevo para quê? Escrevo para exorcizar fantasmas. Escrevo para é um ato de escrita, estará de acordo comigo, é um ato de desespero e portanto eu isso tenho que exorcizar essa coisa, mas não tenho consciência do lugar e do papel que ocupo. É para descer de divisão, ouça. É engraçado utilizar essa expressão, o ato de escrita é um ato de desespero, porque nos remete para aquela ideia do Rilke, não é? Das cartas a um jovem poeta, que é se não escrever eu morro. Morro. Só se for assim. O João revê-se nesta ideia. Sim, sim, sim, sim. Eu acho que a arte em geral, não estou a falar só da escrita, é um ato de desespero. É mandar aquela carga para a tela, ou mandar a carga para o papel e um tipo sente-se aliviado. Depois, no dia seguinte, pego na folha e digo assim, isto não é grande coisa, não interessa, mas cumpriu a missão, sim, não é? Sim, sim, cumpriu sim, a missão. Sim, sim, por sim, falar sim. Em grandes poetas, temos aqui um grande poeta que é a sua próxima escolha, Fernando Assis Pacheco. Quer ler, João? Ou quer que eu leia? Não, leia, leia, leia. Então, o poema chama-se Este Ministro é um Mentiroso. Diz assim: este ministro é um mentiroso. Que agonia quando ele discursa. E se fosse só isso, bale sem jeito às meias horas seguidas e não para. Bem-aventurados os duros de ouvido a quem o céu abrirá portas. Desliguem, por favor, o microfone ou então tirem o país da ficha. Sim. Isto ainda isto é maravilhoso, não é? Isto é o Portugal de hoje. Eu tenho, enfim, isto é os meus amigos agora do Bloco e do PC. Eu tenho muita simpatia pelo Costa, pelo António, pelo António. Senti-me protegido nesta crise toda. E também tenho muita simpatia pelo nosso presidente da Câmara, que também trata de nós muito bem, e eu gosto muito dele. Rui Moreira. O Rui Moreira. Gosto muito dele. E, portanto, são pessoas, gosto apesar de ele, vamos chamar as coisas pelos nomes, ele é um homem de direita. O nosso Presidente da República, o professor Marcelo, mas eu adoro o professor Marcelo. Uma coisa é certa, o nosso António Costa está muito mal servido, alguns ministros são muito maus. e já os devia ter corrido. E este poema dos tais que valem, valem sem jeito às meias horas. Exatamente. Eu acho, e isto é uma proposta, se me estiver a ouvir, aqui fica a nota. Tire o ministro da ficha. Ponha lá outro, que de certeza que é. Que de certeza é melhor. Sim, sim. Este grande Assis Pacheco, é extraordinário. A poesia João também pode, deve ser política. Tem que ser. O poeta já não faz sentido já meter-se debaixo da ponte a escrever sobre a jovem que lhe fugiu com o vizinho do quarto esquerdo e não sei o quê, e fazer um luto de 2 anos em que só escreve. Não, não. Eu acho que os poetas, os bons poetas, têm que estar, obviamente, atentos à realidade, ajudar a transformá-la, ajudar a transtorná-la e pronto, e brincarem com a realidade. Sim, sim. Uhum. Acho que sim. Próxima escolha, grande poeta, não apenas poeta, não foi, já não está entre nós, não foi apenas poeta, mas foi também poeta, Ana Atterley. Ah, sim. E este poema, que também é um poema com uma mensagem muito forte. Então, vou ler. Esta gente, essa gente. O que é preciso é gente, gente com dente, gente que tenha dente, que mostre o dente, gente que seja decente, nem docente, nem docemente, nem de licodocemente, gente com mente, com sã mente, que sinta que não mente, que sinta o dente são e a mente. Gente que enterra o dente, que fira de unhas e dente, e mostra o dente potente ao prepotente. O que é preciso é gente que atire fora com essa gente. Isto poderia ser um bocadinho na sequência do Assis Pacheco, que é preciso. Vem mesmo a calhar. Vem mesmo a calhar, pronto, não foi por acaso. Uhum. E escolheu muito bem a Raquel o facto de ler um a seguir ao outro, a ordem porque não interessaria. A imagem é a mesma, não é? É a mensagem sim, que sim, o João sim, quer sim, passar sim, com sim, estas sim, duas sim, escolhas. Sim. É mesmo, sem é dúvida. Preciso fazer alguma e, coisa, sim, não é? Estamos todos fartos do politicamente correto, tal, levar isto. Não, não, não. O que é preciso é gente com dente. Uhum. E que trinque forte e que magoe. É isso que precisamos. Sim, sim. Um poeta que certamente tinha dente é o Alexandre O'Neill, que é a sua próxima escolha. Tinha dente, dentes, tinha tudo e trincava, tinha, não é? Tudo, sim, usando sim. Esta metáfora sim, da força. E este poema que o João escolheu, chamado Pois, quer que eu leia? Ou sim, sim, leia, Raquel. Então o poema chama-se Pois, diz assim. O respeitoso membro de Azevedo e Silva nunca penetrou nas intenções de Elisa, que eram as melhores. Assim, tudo ficou em balbúrdias de língua, cabriolas de mão. Assim, tudo ficou, até que não. Azevedo e Silva, ao volante do Mini, vê a Elisa ultrapassá-lo alguns anos depois e pensa com os seus travões. Ah, cabra, eram tão puras as minhas intenções. E a Elisa passa, rindo, dentadura aos clarões. Alexandre O'Neill. Um subtil humor. Sim. Esta coisa aqui do e pensa com os seus travões. Isto é extraordinário. É extraordinário. E a rapariga antiga não se percebe, namorada ou que ele, a quem ele, de algum modo, nunca. É mais do que penetrou, foi perpenetrou as suas intenções, via não sei quanto tempo depois e diz. Pois, de resto, eu acho, se calhar disse, até li mal. Penetrou, eu disse penetrou, mas é perpenetrou, é mais ainda. É mais ele ainda. Não só se propunha penetrar como perpenetrava se a Elisa o deixasse. Mas não deve ter deixado, sabe? E então ele diz, não é? Ficou em balde cabra, eram tão puras as minhas intenções. Só que, em boa verdade, a Elisa se calhar não achava que as intenções fossem assim tão puras. E pronto, e ela passa, não é, com a sua dentadura aos clarões a dizer, pois é, ó Nilo, olha, chupa no dedo, de modo que eu adoro este João poema. João escolheu também, imagino, este poema por causa da importância que dá ao sentido de humor também. Sim, não é? O humor é a forma mais eficaz que nós temos e que incomoda mais de dizer não ao discurso do sistema. Se reparar, eles às vezes zangam-se muito, zangam-se muito com uma ou outra coisa, porque quando toca fundo, o humor é uma arma poderosíssima. Forte, é pena que em Portugal se confunda às vezes humor com pouca vergonhice e com isso é uma tristeza, porque na realidade o humor, quando bem, olha, as primeiras coisas do Herman eram extraordinárias. As entrevistas históricas, coisas extraordinárias. Ainda me lembro, por acaso, foi tão impactante para algumas, para uma geração, foram tão impactantes essas entrevistas do Herman, que há alguns momentos dessas entrevistas que eu ainda sei de cor, imagino. Por exemplo, sim. A Florbela Spanca, olha, poeta, sim. O Herman vestido de Florbela Spanca, a ser entrevistado, acho que era pelo Vítor de Sousa, era não era? Vítor de Sousa, todas essas entrevistas. E ele dizia uma parte que dizia assim, morte, a falar alentejano, morte ou dona morte, cada vez que passas até parece que me dás sorte. Está a ver? E é muito engraçado como, lá está, através do sentido do humor, podem passar mensagens tão importantes e marcar, não é? Gerações. Sim. De facto, é uma ponte, não é? O humor é uma ponte para a cultura, pode ser também. É, Florbela Spanca, que, como sabe, morreu e viveu muitos anos em Matosinhos. E então havia um busto da Florbela Spanca no meio da esplanada do Café Lua, que a frequentava. Um belo dia, alguém, enfim, que precisava de dinheiro, cortou a cabeça à Florbela Spanca e levou para vender, provavelmente, e esteve em Matosinhos a Florbela Spanca ainda sem cabeça há algum tempo, que fazia alguma aflição. Uma pessoa logo de manhã tomava ali o pingo e olhava para o busto sem cabeça da Florbela Spanca. Depois repuseram, provavelmente tiveram que fazer, não é, aquelas petições à Ministra da Cultura para vir algum dinheiro para repor a cabeça na Florbela Spanca. Isto tudo demorou algum tempo, mas isso é muito à português. Bem, nós já nos contentávamos, mesmo em Matosinhos, se pusessem a cabeça de Bocage ou alguma que estivesse ali mais à mão, mas agora aquilo ali, assim, não é? Sem coisa, e um tipo logo de manhã a tomar a bica e ver a senhora de cepada, não era coisa. Mas pronto, mas depois acabou, correu bem, acabou por se resolver. O próximo poeta, João, é um poeta do Porto também, o Jorge Sousa Braga. Sim. E eu depois também queria conversar consigo sobre o facto de, por causa deste seu trabalho, privar de perto e ter privado durante muitos anos e continuar a privar com uma quantidade enorme de pessoas que produzem a poesia portuguesa, não é? Alguns deles, como por exemplo o Manuel António Pina, sim, que eu tive a sorte de conhecer uma só vez, sim, também a propósito das quintas de leitura, está a ver? Ah, que bem. No Café Convívio, que creio que era onde o Manuel António Pina. Sim, exatamente. Ia, mas já lá vamos conversar sobre isso, porque eu acho muito também perceber o que é que fica, não é, desse relacionamento, ou se, como dizem também muitas pessoas, os poetas são pessoas comuns, não têm nada de mais. Ou se têm, se esse convívio que o João vem fazendo ao longo dos últimos anos muda alguma coisa em si? Muda, olha, o Pina, se forem ao meu gabinete, tenho, meses antes de morrer, tiraram-nos uma fotografia muito bonita, ele lá sentado na plateia do Teatro Campo Alegre, e eu falava muito com ele. Ele visitava-me a mim e uma grande amiga nossa, que ele conhecia dos jornalismos, a Patrícia Campos, e fumava aquelas cigarrilhas, e ficava no gabinete um cheiro terrível a cigarrilhas. E depois a diretora chegava e dizia: está aqui um cheiro esquisito e não sei quê, não sei quê. E eu dizia com toda a solenidade e com o peso que a poesia ainda tem, dizia sim, abrimos o. Quase esteve cá o Manuel António Pina, e ele esteve sempre a fumar com a cabeça fora do coiso, mas mesmo assim, com o vento entrou, e então estávamos todos perdoados, porque o Pina era uma figura fascinante, contava-nos as histórias extraordinárias, algumas que nem se podem contar. Reproduzir. Reproduzir histórias extraordinárias sobre o Sócrates. Talvez por isso é que nunca me enganou o Sócrates. E coisas muito, muito, coisas hilariantes, hilariantes. Outra figura que me fascinou e tive 3 ou 4 reuniões com ele para preparar a quinta de leitura. Ele já penso que estaria a fazer algum tratamento no Porto e vinha às sextas-feiras e marcava sempre connosco às 9h30 da manhã, o que convenhamos não é uma hora muito boa para artistas e para programadores, mas nós lá estávamos. Era o Vasco Caçador. Uma figura extraordinária, um gentleman, um cavalheiro. Ele entrava e contava-nos histórias de viagens. Verdadeiramente, eu fiquei a conhecer, isto é verdade, o pensamento de Sá Carneiro através do Vasco Graça Moura, porque ele era um europeísta e era um social-democrata convicto. E isso era um homem de bem, com um charme extraordinário. Eu lembro-me que a primeira vez que foi lá, fez umas perguntas e eu não sabia responder. Eram coisas técnicas sobre os microfones, umas coisas. E eu disse: o Vasco, se me permite, eu vou chamar a produtora. E então chamei a Patrícia chegou e ele levantou-se. E puxou-lhe a cadeira e Para ela disse: minha sentar. senhora, faz favor de sentar. Ela, tal como eu, e ela até tinha, tal como eu, uma impressão um bocadinho, enfim, que seria uma pessoa um pouco de direita e que não, ficou fascinada. E nós até, enfim, foi com muita, muita, muita, muita, muita mágoa. E fez uma sessão fascinante, com metade da sala eram militantes e coisas do PSD, e ele puxou por aqueles poemas mais com mais. E ele também me disse: Gesta, primeiro porque estou no Porto, mas vou aqui escolher uns poemas que têm, vou dizer a palavra que ele disse, que têm aqui pelo meio umas caralhadas. E não vão gostar, depois vai ouvir o que vão dizer no fim e tal. E realmente depois no foyer diziam: caramba, o Vasco hoje Que que intenso, intenso, com que muita intensidade. intensidade e tal. E ele divertia-se muito e era um gentleman. Mas o João, então, para voltar à minha pergunta que nos trouxe para o Pina e para o Vasco Graça Moura, guarda deste contacto com os poetas uma mudança, ou seja, isso muda-o, Sim. muda o João. É Sim, isso? em boa verdade. Há poetas que me mudaram e há outros que passam e passam. E E passam. passam. Isto é como. É Mas como. essas mudanças Sim. têm a ver com o quê? Dê-me um exemplo. O quê? Ficou uma pessoa melhor? Ai, fi, Ficou. olha, por exemplo, eu que tinha alguma. Olha, isto estritamente do ponto de vista político, que tinha alguma desconfiança em relação à base teórica de um partido como o PSD, deixei de ter. Tenho o máximo respeito por pessoas que se intitulam e são Social-democratas. sociais-democratas. Fiquei a perceber, inclusivamente, a leitura do Vasco sobre a Europa. Ele estaria muito feliz neste momento, porque ele dizia: não, não, Gesta, quando for necessário, a Europa será solidária. E a verdade é que esta coisa agora das vacinas e não sei o quê, não correu mal. Isto da distribuição dos dinheiros tem que se ver, mas não correu mal. Uhum. Portanto, o Vasco Graça Moura tinha razão. Que eu achava, eu dizia-lhe, oh, doutor, mas isto não é, não acha que isto são tudo às velocidades, é o que a França e o que a Alemanha quer, tem que se fazer, e depois ainda bem os ingleses e tal, isto das velocidades, oh, doutor, e nós estamos para aí na décima velocidade, ninguém quer saber de nós para nada. E ele respondia-me, não, Gesta, quando for necessário haver alguma solidariedade, vai ver que encontraremos as formas certas. E olha, tinha razão. Era um sábio. E o Pina era outro sábio. É. E tantas outras, tantas pessoas. Olha, falar com a Gorgona, Gorgona Angel, é extraordinário. Ela é uma mulher sábia. E muito doce e também, doce, que é muito curioso quando lemos a poesia dela que não é nada, não é, que não propriamente é nada, doce, sim, e depois sim. Ela, a poeta, a pessoa. Olha, fiz uma vez uma sessão com a Gorgona e um outro poeta consagradíssimo, e lembro-me que foi a primeira sessão das Quintas de Leitura que o Paulo conheceu, viu. Uhum. E disse-me o Paulo era um homem muito, muito, muito, muito engraçado, com um humor também muito, muito, muito subtil. E chegou ao fim e disse-me: ah, isto tem alguma graça. Isto eram as Quintas de Leitura. Olha, a boa notícia, isto é para continuar, pá. Pronto. E a má notícia, achei-lhe graça. Má notícia. E depois disse, até são duas, olha. Uma é que tens que gastar menos dinheiro. Isto é extraordinário, porque eu acho que o Paulo nem sequer sabia se eu gastava muito ou gastava pouco. E disse, e depois, nunca, para as próximas, não nos troques assim tanto as voltas, porque eu vinha para o poeta consagrado e afinal quem me fascinou foi a menina. E portanto eu achei esse muita... comentário deu essa sessão por cumprida, por não é? Cumprida, é sem dúvida, isso. Sem é dúvida. Transtornar. E ela já voltou duas vezes e quero ver agora se para o ano, já com um livro novo, se ela volta. Pois é, ela supostamente está para lançar um livro, nos próximos meses. Então, Jorge Sousa Braga, poeta do Porto, e este poema chamado Remos. Eu gosto muito, diz assim. Uma das coisas que aprendi muito cedo, ainda, foi a remar. De modo a conjugar o som dos remos a cortarem a água com o bater do meu coração. Aprendi primeiro a remar contra a corrente. E agora não sei, nem ouso, remar de outra maneira. Sim. Isto... Mas não identifica-se com este poema. Isto é a filosofia das Quintas de Leitura. Uhum. É muito fácil uma pessoa remar a favor da maré, só que depois é tal história, transforma-se alguma coisa, transtorna-se zero. Uhum. Agora, se for em contra corrente, alguma coisa fica na cabeça das pessoas. Uhum. E é certo que depois corremos também um risco, que é o poder... Aponta-nos o dedo, diz assim: cuidado, já estás a remar demais contra a maré. Um destes dias dou-te um pontapé no rabo e não sei o quê. Mas cá estamos nós para tratar desses assuntos. Próxima escolha, João, Luís Miguel Nava. Sim. Um poema muito pequenino, leia, que só tem um verso. Vamos só lá. Vou ler, deixe-me ver. Aqui. Vamos ler. Arce poética, o mar no seu lugar. Pôr o relâmpago. Então é um verso que diz tudo. Diz tudo, não é? Pronto. A fúria do mar. E se quisermos ainda de alguma forma acicatar, mas por outro lado embelezar essa fúria do mar, então põe-se no seu lugar o relâmpago. Não se perde nada em fúria. Uhum. E se calhar ganha-se ainda em beleza, porque são duas componentes que se fundem aqui, e depois no final disto um tipo já não sabe se é o mar, se é o relâmpago, se são as duas coisas. É extraordinário. É extraordinário. A poesia do Luís Miguel Nava saiu há pouco tempo, pois saiu, reunida pela Cidade Alvim. O João gosta da poesia dele? Gosto muito. Gosta muito da poesia dele. E gosto muito da. Ele tem um poema que se chama Paixão. Estávamos no quarto. Então, é extraordinário. E a morte brutal. Nós vamos ter em setembro uma sessão sobre pessoas, como eu digo, com algum humor, que desandaram da vida muito rapidamente, sabe-se lá como, por opções esquisitas, vamos incluir exatamente o José Luís Nava. Sim. Então, vamos agora para um poema de um poeta de que o João já falou, de que eu gosto muito, também aqui do Porto, Daniel Maia Pinto Rodrigues. Dessa tal inocência de que fala, mas também o sentido de humor. Eu diria que também ele tem uma grande acutilância. É cirúrgico, não é? O Daniel Maia Pinto Rodrigues. Este poema diz apenas assim: ela trincou o rissol e não olhou para o interior. Fiquei a gostar dela por causa disso. Sim. E eu, quando li este poema, fiquei ainda a gostar mais do Daniel por causa disso. E mais, o Daniel ficou a gostar da rapariga porque ela trincou o rissol. Eu era capaz de me apaixonar loucamente por uma rapariga que trincasse o rissol e não fizesse aquela coisa de espreitar. Será de camarão? Será de carne? Eu acho que o Daniel ficou só a gostar dela. Eu acho que me apaixonaria. Acho que poderia viver para o resto da minha vida com uma rapariga ou um rapaz que trincasse um rissol e não olhasse para o seu interior. Porquê, João? Isto diz-me porque muito. É uma atitude. É uma atitude. É uma atitude. Não temos sempre que estar a olhar para dentro do que trincamos. Sim, é uma atitude. De conhecer, não é? De sim, conhecer sim, todos sim. Os e jogar pelo seguro. Dizer, deixa cá ver o que é isto. Não. Come até ao fim e depois logo se vê o que é que dá. Como se estás a gostar também, estás não é? Gostar, se estás a gostar, sim. Importa lá sim, se é carne ou se é camarão. Esse princípio do prazer leva as coisas até ao fim e depois logo vês. Ai, mas ela é a ministra da Cultura da Bulgária, logo se vê. João tem mesmo sentido de humor. Isso depois logo se vê. Depois logo se vê se sai ela e vem viver para Portugal ou se vou eu para a Bulgária. Isso depois logo se vê. São só uns países, não é? As trinca, pessoas come. As pessoas podem mudar, se podem mudar. Sim, sim, sim, sim. Estamos aqui a aproximar-nos do final. Faltam dois poemas e este poema que escolheu agora é de um poeta contemporâneo, também, José Carlos Barros, do Algarve. Sim, sim. E tem um poema que eu vou pedir ao João para ler, chamado Os Condicionamentos da Crítica. Da Crítica, sim. Ele leu este poema foi por isso que eu o escolhi. Leu este poema na sessão, na tal sessão das Quintas de Leitura, que vendeu os 50 livros que havia para vender. E as pessoas, ele passou depois para o poema seguinte e as pessoas começaram a rir do anterior. Uhum. Demoraram algum tempo a estar pronta para receber o seguinte. Uhum. E foi muito, muito divertido. Os condicionamentos da crítica. Antes do Manuel de Freitas, podíamos escrever, por exemplo, a tua rumorosa pele ou as breves e silenciosas sílabas do teu nome. Agora é o caralho. Porquê que escolheu este poema? É extraordinário. Poema, eu adoro a poesia do Manuel de Freitas e gosto muito da sua. Olha, foi. Tenho muita admiração pelo Manuel de Freitas. Falei uma única vez com ele ao telefone para o convidar para uma quinta de leitura e ele disse-me de uma maneira gentil e delicada: João Gesta, agradeço o convite, não me revejo nada nesse modelo, nesse conceito, não quero de maneira nenhuma uma exposição dessas. E acredito que eu fiquei a gostar ainda mais do Manuel Freitas do que gostava e lemos muitas vezes a poesia do Manuel Freitas. Este poema que eu escolhi é uma homenagem ao, ao Manuel Freitas. É só isso. Esperemos que ele ouça este podcast. Sim. E fechamos com a Golgona, de quem também já falámos. Exatamente. E um poema de que eu gosto também muito. Diz assim, eu creio que este poema até é do livro acho dela. Que do primeiro, talvez. Vim porque me pagavam, porque não me é? Pagavam. Esse, sim, da Mariposa sim. Azual. Sim, sim. Então, o poema diz assim: não me interessa o que dizem os dissidentes da ditadura, mas confesso que gostava de chocolates Toblerone. Bolas, está difícil. Sim. Não me interessa o que dizem os dissidentes da ditadura, mas confesso que gostava de chocolates Toblerone que a minha tia me trazia no Natal. Não acredito nos detidos políticos, nem me impressionam os miúdos descalços que mostram os dentes para as máquinas Minolta dos turistas italianos. Não vou pedir asilo. Desconheço os avanços ou retrocessos económicos do meu país. Já falei de Drácula que chegue. Já apanhei morangos na Andaluzia. Já fui cigana. Já fui puta. Escusam de me perguntar outra vez. O que me preocupa, e isso sim pode ser relevante para o fim da história, é saber quando é que me transformei, eu, que era uma loba solitária, neste caniche de apartamento que vos falo agora. Isto é profundíssimo. Percebe-se que ela se deve estar, obviamente, a referir. Ela é romena. Romena. Portanto, à ditadura na Roménia, não é? Do Salsesco. Mas, sobretudo, há aqui uma mensagem muito importante. Depois disto tudo, depois de eu já ter feito isto tudo, já fui cigana, já andei pela Andaluzia, a colher morangos e não sei o quê, como é que me consigo estar agora a transformar, a amansar, a transformar-me neste caniche de apartamento que vos fala agora? E isto é uma preocupação que eu tenho todos os dias. É assim, será que não me estou a aborguesar demasiadamente? Será que não estou a ceder com toda a pele que tenho ao poder e ao discurso do poder? Não sei o quê. Eu tenho estas preocupações todos os dias. E, portanto, é como se tivesse também um grilinho para o lembrar. Não vais por aí. Sim, cuidado. Não vou por aí. Cuidado. É isso? E às vezes, está atento, digamos. E às vezes vou e sofro um bocado com isso. Mas isso tem a ver com a minha geração. Lembro-lhe que era a geração, não é? Da pedrada, como falámos há pouco, da pedrada, à polícia, das bombas, das drogas, e não sei o quê, não sei o quê. Portanto, eu tenho muita vergonha que as pessoas possam olhar para o gesto e dizer: ai pá, ele transformou-se agora num caniche de apartamento ali em Sama Medin Festa. Tenho muita vergonha. Mas não se sente esse caniche de apartamento? Não sei, acho que algumas pessoas me veem assim e se calhar têm. Olha, há uma coisa nesta idade que já não faço, é fazer juízes de valor sobre as pessoas. Se me veem assim, tenho tanta pena, até acho que é um bocadinho injusto, mas pronto, não posso, não, posso lutar, posso tentar melhorar dia a dia, e melhorar é claramente remar contra a maré. Como aprendi com o Jorge Sousa Braga, claro. Há uma questão sobre a qual quero falar consigo, porque é a contingência deste podcast escolher apenas 10 poemas, mas eu sei que o João gostaria de ter incluído também a Adília Lopes, que é uma poeta portuguesa extraordinária, que o João teve a oportunidade de conhecer, certo? E de conversar com ela. E, portanto, é, digamos, culpa minha não serem 11 poemas e um da Adília. Mas gostaria que nos contasse desse contacto, porque a Adília é uma poeta da qual eu gosto bastante e não sou a única. Há muita gente que gosta da poesia da Adília Lopes, e o João conheceu-a. Como é que foi? Conhecia duas vezes, uma via Walter, foi, Walter e se calhar a conversa está a terminar ao fim e vamos acabar bem dispostos, porque é uma figura extraordinária. Adília Lopes, uma poeta extraordinária. Estava quase a apresentar um livro dela, acho que era Quem Quer Casar com a Mulher a Com a Dias, não Mulher a é? Acho que era assim, não não sei se é era? Mulher a Dias, mas é quem quer. Acho que É uma era ideia um assim, livro assim. sim. E o Walter é um gentleman, um cavalheiro, eu amo o Walter. E a apresentar a Adília na FNAC. De vez em quando lá vinha aquele barulhinho dos cimbalinos, a tirar os cimbalinos e tal, a Sim. Adília a falar, o Walter a falar, uma coisa. E assim uma plateia bastante bem composta. E a certa altura a Adília diz uma coisa maravilhosa: diz assim, ó Walter, se me permite agora, eu vou distribuir estas pagelinhas, estes santinhos, por aqui. E o Walter ficou um bocadinho preocupado e disse: não, ó Adília, deixe estar, eu próprio farei isso. E ela disse: não, não, o Walter não está a compreender. Há coisas que devemos ser nós a fazer, que temos que ser nós a fazer. E então começou na FNAC a distribuir uns santinhos. A mim calhou-me o Menino Jesus de Praga, que eu guardo religiosamente, e chegou ao pé de mim. Eu estava ao lado com um grande amigo, e disse assim: sabe, entregou-me o Menino Jesus de Praga e disse: sabe, tenho uma amiga a quem Deus se revelou. Eu fiquei muito atrapalhado. Não sabia o que havia de dizer numa coisa destas, Pois estávamos a claro, ver pois na claro, FNAC, pois não é? claro. E disse assim: ah, olha, Adília Lopes, apresente-lhe os meus cumprimentos. Bom, a coisa passou e diz o meu amigo: ó Gesta, tu mandaste cumprimentos para Deus? E eu disse: não, Luís, eu mandei cumprimentos para a amiga da Adília Lopes. Mas compreendi que tinha sido um desastre a minha interpelação à Adília Lopes, ao ponto do meu amigo achar que eu tinha mandado cumprimentos para Deus. Bom, a coisa passou, com a ajuda do Walter, lá consegui trazer uma quinta de leitura. Foi extraordinário. E conto-lhe só o início. Fui buscar lá a Campanhã, eu, a produtora e a minha companheira. E ela, o comboio parou. E não havia meio de Adília Lopes, até que já aquilo estava a partir para Braga e sai a Adília Lopes, porque eu vi a sessão esgotadíssima, Tu perdida, pensou, ai mas meu Deus, ai meu pronto, Deus, não mas vou lá ter poeta. veio, extraordinário. Metemos-nos no carro e eu estava tão ansioso, tão nervoso de ter a Adília Lopes que dei. Porque não conseguia entrar na saída certa, numa rotunda que há perto de Campanhã, dei 3 voltas até encontrar a saída certa, que era para lhe mostrar o Rio Douro e virmos por baixo, pela parte de baixo. E ela diz-me com um humor extraordinário: ah, no Porto são obrigados a dar 3 voltas. Eu disse: não, Adília, não, eu fui muito fraco, eu é que estou tão nervoso que só acertei com a saída à À terceira. E terceira. ela: ah, é que eu achava estranho que tivessem que dar tantas voltas. Portanto, isto é a Adília Lopes. A partir daí, não me imagina, foi extraordinário. Ela pediu um hotel que tivesse algumas igrejas Perto. perto, e eu, pelo sim e pelo não, coloquei-a num hotel que tinha o Capa Negra perto, porque são uns rissóis maravilhosos, Uma e casa de portanto, restauração uma casa famosa aqui do Porto. famosa, e pronto. E acabámos por fazer menos visitas às igrejas e mais ao Capa Negra, que Pronto. ainda comi lá uns rissóis com ela, Sem olhar para o e recheio. adorei-a, Espero, sem João. olhar para o Sem olhar para o recheio. recheio. Adorei receber a Adília Lopes. Estávamos em, veja bem, até se vai rir, estávamos em 2002. Estávamos em 2002. E Há 19 durante anos. algum tempo ainda mantive alguma correspondência com a Adília, e mais, no Natal ainda recebi 2 ou 3 santinhos que guardo ali Que guarda religiosamente dentro religiosamente. dos livros da Adília Lopes. Já percebi, João, e sim, estamos a terminar a nossa conversa, que há na arte, na palavra, mas também e muito nas pessoas e no ser humano, algumas coisas que o emocionam. Eu queria perguntar-lhe assim diretamente, o que é que o comove? A mim, que me comove, olha, comove-me, isso até me comove muito, o sofrimento, das pessoas. o facto de termos um país tão bonito, apesar de tudo, com ainda há pouco falei, ainda há pouco falava no António Costa, pessoas que tentam tratar de nós o melhor que sabem e que podem, e mesmo assim, sabe, não somos felizes. Dá sempre a ideia de sermos um povo adiado. E isso é um misto de entristecer-me e de me comover. E este comover já é algo de positivo. Pensar assim: quando é que vamos finalmente conseguir dar a volta? Quando é que nos vamos conseguir afirmar definitivamente como um povo glorioso que somos, e não ser só esta coisinha parolinha de nos afirmarmos no futebol? Não. Nós temos outras componentes em que seria, olha, desde logo, a arte, que seria muito importante que nos começássemos a afirmar, mas de uma forma decisiva não só na Europa, mas no mundo. Como de resto já nos afirmamos aqui há muito, muito, muito, muito tempo atrás. O que é que gostaria de ver escrito no seu epitáfio, João? Sei lá. Ó Gesta, não te esqueças de lavar as mãos. Que agora é o que me dizem aqui mais a casa. Vai lavar as mãos, vai lavar as mãos. Portanto, eu acho que era isso. Gesta. Olá. Quando entras no céu, lava as mãos. Sim, porque eu vou para o céu. Tenho certeza. Tenho, tenho. Que bom, que boa certeza, João. Foi muito bom conversar Ok. consigo. Muito obrigada por esta conversa. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.